Las nalgas de mandarim. Já viram o A Procura de Dory? Finding Dory? Não, ainda não. Nope. Muito bem, inveja. Porque eu fui vê-lo no outro dia e só fui porque sou obrigado, como sabem, sou obrigado a ver estas merdas todas. E, sim, claro. E o maior problema com o filme é o filme em si. Desde que a Pixar foi comprada pela Disney, os gajos são forçados a manter estes filmes de vender bonecos. Pá, e a história basicamente só tem essa utilidade, é vender bonecos. Os gajos pegam naquelas cenas engraçadas, e estou a fazer com os dedos no ar aquelas as aspas imaginárias. Os gajos pegam nas cenas engraçadas do primeiro, dão-lhe aqui um, fazem-lhe aqui um coisa, e pá, depois tem aquela mensagem que é que se foda. Porque o que tem piada é que os últimos filmes da Pixar têm sido muito responsáveis, que é família, ou que é preciso ter juízo, não é? O Inside Out tem aquela mensagem de que convém, pá, ter juízo, porque se um gajo não tem juízo, perde tudo. Neste filme a mensagem é pá, que se foda, faz o que te apetecer, pá, logo, tipo, pá, tu acredita nos teus sonhos, olha, faz o seguinte, pega-me todo o dinheiro que tens, vende tudo o que tens e compra cautelas da lotaria, é uma merda que está de sair. É este tipo de... É a moral. A moral das sequelas da Pixar, porque não sei se viram o Monstro da Universidade dos Monstros. Sim, esse eu até gostei. A moral desse filme é pá, caga na universidade. Sim, mas é? sim, tens razão. Vais trabalhar para os correios e depois um dia vais ser doutor. Doutor, assim, pá, sim, esse foi mesmo à descarada. Enquanto tu consegues, tu, como adulto, não sei, tá, e o Carlos também é capaz, conseguem separar as coisas, os miúdos não, não é? Os miúdos aquilo pode-lhes bater na cabeça que mais vale ser uma merda seca e não fazer nada e chatear a vida aos pais, que um dia lá vão chegar. Pá, pronto, e foi uma desilusão. A animação, pronto, a animação da Pixar é tal coisa, não é? Sempre aquela coisa bonita. Mas porquê que ela é apanhada ou desaparece ou caralho? Apá, a gaja, eu lembro-me que ela é esquecida. Sim, a gaja não, a peixe, caralho. A peixe. E pois, sabes como é que é a moral desse filme? É que é muito peixe procura, muito peixe acha. E nessa peixe acha. Nesse... Boa, miúdo. Estava à espera num filme infantil. O que acontece nesse filme é que a gaja lembra-se de repente em flashbacks da família. Pá, então o que é que ela sempre? Olha, não me lembro de nada, sou burra, não tenho memória, mas vou-me pôr a andar para aqui para qualquer lado e de encontrar qualquer coisa. É porque dos pais. Pronto, depois a vida, depois o filme todo é passado tipo num submarino meio oceanário. Bem, tem umas aventuras por lá, tem assim, umas coisas engraçadas, tem montes de bonecos, porque os gajos quando é para vender bonecos, os gajos enchem um ecrã de bonecos, tipo as prequelas do Star Wars, tudo que há de merda que o gajo inventa lá à pressão, batatas, sapatos, fofinhos, tumba, tudo lá para dentro, porque aquilo nunca sabe quando é que vai ser vendido, ou quando é que pode pegar. Pronto, e pá, basicamente é isso. Os miúdos, nem os miúdos nem gostaram muito, sabe? Os miúdos são um pouco exigentes, mas não se mostraram muito excitados. Mas tem piada ou não? Eu adormeci, eu nunca adormeço no cinema. E eu ali na primeira parte, na meio da primeira parte, eu dei comigo a acordar. Parece, e tipo, os últimos 5 minutos tinham desaparecido. Eu li também que o pessoal está todo já no Nemo, foi a mesma merda, tudo preocupado para o pessoal não comprar o peixinho, não é? Oh, espécie. Opa, isso é os gajos dos cães. É o quê? Quer dizer que é. Porque este peixe, o poema destes peixes, acho que os gajos não sequer se dão em cativeiro. Porque quando foi o Nemo, havia malta que comprava os Nemos e metia os em naquilo, que é tipo um capacete transparente. Vocês sabem porque é que a Dory anda sempre boca aberta ou não? Oh, vai ser bom, diz lá. É porque tem água na boca. Eu estou-me a rir, mas essa está tão engraçada. Estou-me a rir porque sou um gajo super solidário. Simpático. É espetacular. E vocês sabem porque é que a água do mar faz bem à vista? Diz lá. Já viste algum peixe com óculos? Talvez depois possamos arranjar aqui um laugh track. Nesta parte.